Capítulo 2 da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 2. Era de novo fevereiro e um fim de tarde arrepiado e cinzento, quando eu desci os campos elíseos em demanda do 202. Diante de mim caminhava, levemente curvado, um homem que, desde as botas rebrilhantes até às abas recurvas do chapéu, de onde fugiam anéis de um cabelo crespo, ressumava a elegância e a familiaridade das coisas finas. Nas mãos, cruzadas atrás das costas, calçadas de anta branca, sustentava uma bengala grossa com castão de cristal. E só quando ele parou, ao portão do 202, reconheci o nariz afilado e os fios de bigode cordios e sedosos. Oh, Jacinto! Oh, Zé Fernandes! O abraço que nos enlaçou foi tão alvoroçado que o meu chapéu rolou na lama. E ambos murmurávamos, comovidos, entrando a grade. Há 7 anos! Há 7 anos! E, todavia, nada mudara durante esses 7 anos no jardim dos 202. Ainda entre as duas áleas banhareadas se arredondava uma relva, mais lisa e varrida que a lã de um tapete. No meio, o vaso coríntico esperava abril para resplandecer com tulipas e depois junho para transbordar de margaridas. E ao lado das escadas limiares, que uma vidraça toldava, as duas magras deusas de pedra do templo de Dom Galeão sustentavam as antigas lâmpadas de globos foscos, onde já se levava o gás. Mas dentro, no peristilo, logo me surpreendeu um elevador instalado por Jacinto, apesar do 202 ter somente 2 andares e ligados por uma escadaria tão doce que nunca ofendera a asma da senhora Dona Angelina. Espaçoso, atapetado, ele oferecia para aquela jornada de 7 segundos confortos numerosos. Um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras gradeadas com charutos e livros. Na antecâmara, onde desembarcámos, encontrei a temperatura macia e tépida de uma tarde de maio em Guiés. Um criado, mais atento ao termómetro como piloto à agulha, regulava destramente a boca dourada do calorífero. E perfumadores entre palmeiras, como num terraço santo de Benares, esparziam um vapor, aromatizando e salutarmente umedecendo aquele ar delicado e super fino. Eu murmurei nas profundidades do meu assombrado ser. Eis a civilização. Jacinto empurrou uma porta. Penetramos numa nave cheia de majestade e sombra, onde reconheci a biblioteca por tropeçar numa pilha monstruosa de livros novos. O meu amigo roçou de leve o dedo na parede e uma crua de lumes elétricos, refulgindo entre os lavores do teto, alumiou as estantes monumentais, todas de ébano. Nelas repousavam mais de 30 mil volumes, encadernados em branco, em escarlate, em negro, com retoques de ouro, hirtos na sua pompa e na sua autoridade, como doutores num concílio. Não contive a minha admiração. Oh, Jacinto, que depósito! Ele murmurou, num sorriso descorado. Há que ler! Há que ler! Reparei então que o meu amigo emagrecera e que o nariz se afilara mais entre 2 rugas muito fundas, como as de um comediante cansado. Os anéis do seu cabelo lanígero rareavam sobre a testa, que perdera a antiga serenidade de mármore bem polido. Não frisava agora o bigode murcho, caído em fios pensativos. Também notei que curcovava. Ele erguera uma tapeçaria. Entramos no seu gabinete de trabalho, que me inquietou. Sobre a espessura dos tapetes sombrios, os nossos passos perderam logo o som e, como, a realidade. O damasco das paredes, os divãs, as madeiras eram verdes, de um verde profundo de folha de louro. Sedas verdes envolviam as luzes elétricas, dispersas em lâmpadas tão baixas que lembravam estrelas caídas por cima das mesas, acabando de arrefecer e morrer. Só uma rebrilhava, nua e clara, no alto de uma estante quadrada, jaquia, solitária como uma torre numa planície, e de que o lume parecia ser o farol melancólico. Um biombo de laca verde, fresco verde de relva, resguardava a chaminé de mármore verde, verde de mar sombrio, onde esmoreciam as brasas de uma lenha aromática. e entre aqueles verdes reluzia, por sobre pianhas e pedestrais, toda uma mecânica suntuosa, aparelhos, lâminas, rodas, tubos, engrenagens, hastes, friezas, rigidezas de metais. Mas Jacinto batia nas almofadas do divã, onde se enterrara com um modo cansado que eu não lhe conhecia. Para aqui, Zé Fernandes, para aqui! É necessário reatarmos estas nossas vidas, tão apartadas há 7 anos. Em Guiães, 7 anos? Que fizeste tu? E tu, que tens feito, Jacinto? O meu amigo encolheu-me ao momento os ombros. Vivera, cumprira com serenidade todas as funções, as que pertencem à matéria e as que pertencem ao espírito. E acumulaste civilização, Jacinto. Santo Deus, está tremendo o 202. Ele espalhou em torno um olhar onde já não faiscava a antiga vivacidade. Sim, há confortos, mas falta muito. A humanidade ainda está mal apetrechada, Zé Fernandes, e a vida conserva resistências. Subitamente, a um canto, repicou a campainha do telefone. E enquanto o meu amigo, curvado sobre a placa, murmurava impaciente, está lá, está lá, examinei curiosamente, sobre a sua imensa mesa de trabalho, uma estranha miúda legião de instrumentozinhos de níquel, de aço, de cobre, de ferro, com gumes, com argolas, com tenazes, com ganchos, com dentes, expressivos todos, de utilidades misteriosas. Tomei um que tentei manejar. E logo, uma ponta malévola me picou um dedo. Nesse instante, rompeu de outro canto um tic-tic-tic, assudado, quase ansioso. Jacinto acudiu com a face no telefone. Vê aí o telégrafo, ao pé do divã, uma tira de papel que deve estar a correr. E, com efeito, de uma retoma de vidro, posta numa coluna e contendo um aparelho esperto e diligente, escorria para o tapete como uma ténia a longa tira de papel com caracteres impressos que eu, homem das serras, apanhei maravilhado. A linha, traçada em azul, anunciava ao meu amigo Jacinto que a fragata russa Azov entrara em Marselha com avaria. Já ele abandonara o telefone. Desejei saber, inquieto, se o prejudicava diretamente aquela avaria da Azov. Da Azov? Avaria? A mim? Não! É uma notícia. Depois, consultando um relógio monumental que, ao fundo da biblioteca, marcava a hora de todas as capitais e o curso de todos os planetas. Eu preciso escrever uma carta. 6 linhas. Tu esperas, não, Zé Fernandes? Tens aí os jornais de Paris, da noite, e os de Londres, desta manhã. As ilustrações além, naquela pasta de couro com ferragens. Mas eu preferi inventariar o gabinete que dava à minha profanidade serrana todos os gostos de uma iniciação. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, por onde ele de certo superava as suas ordens através do 202. Dos pés da mesa, cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e refletida no seu verniz, como na água de um poço, pousava uma máquina de escrever. E adiante era uma imensa máquina de calcular, com fileiras de buracos, de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois parei em frente da estante que me preocupava, assim, solitária, à maneira de uma torre numa planície com o seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de dicionários. A outra de manuais, a outra de atlas, a última de guias. E entre eles, abrindo um fólio, encontrei o guia das ruas de Samarcande. Que maciça torre de informação! Sobre as prateleiras, admirei aparelhos que não compreendia. Um, composto de lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas de uma carta, talvez amorosa. Outro, que erguia sobre um pobre livro brocado, como prodespara, um cutelo funesto. Outro, avançando a boca de uma tuba, toda aberta para as vozes do invisível. Cingidos aos umbrais, ligados às timalhas, luziam arames que fugiam através do teto para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais. Todos transmitiam forças universais. A natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na sua domesticidade. Jacinto atirou uma exclamação impaciente. Oh, estas penas elétricas! Que seca! Amarrotara com cólera a carta começada. Eu escapei, respirando para a biblioteca. Que majestoso armazém dos produtos do raciocínio e da imaginação! Ali jaziam mais de 30 mil volumes, e todos, de certo, essenciais a uma cultura humana. Logo à entrada notei, em ouro numa lombada verde, o nome de Adam Smith. Era, pois, a região dos economistas. Avancei e percorri, espantado, 8 metros de economia política. Depois avistei os filósofos e os seus comentadores, que revestiam toda uma parede, desde as escolas pré-socrásticas até às escolas neopessimistas. Naquelas pranchas se acastelavam mais de 2000 sistemas, e que todos se contradiziam. Pelas encadernações, logo se deduziam as doutrinas. Hobbes, em baixo, era pesado, de couro negro. Platão, em cima, resplandecia numa plica pura e alva. Para diante, começavam as histórias universais. Mas aí, uma imensa pilha de livros brocados, cheirando a tinta nova e a documentos novos, subia contrastante, como uma fresca terra de aluvião, tapando uma riba secular. Contornei essa colina, mergulhei na secção das ciências naturais, peregrinando num assombro crescente da orografia para a paleontologia e da morfologia para a cristalografia. Essa estante rematava junto de uma janela rasgada sobre os campos elísios. Apertei as cortinas de veludo e, por trás, descobri outra, portentosa rima de volumes, todos de história religiosa, de exércita religiosa, que trepavam montanhosamente até aos últimos vidros, vedando, nas manhãs mais cândidas, o ar e a luz do Senhor. Mas depois rebrilhava, em marroquins claros, a estante amável dos poetas. Como um repouso para o espírito esfalfado de todo aquele saber positivo, Jacinto aconchegara aí um recanto, com um divã e uma mesa de limoeiro, mais lustrosa, com fino esmalte coberta de charutos, de cigarros do Oriente, de tabaqueiras do século XVIII. Sobre um cofre de madeira lisa, pousava ainda, esquecido, um prato de damascos secos do Japão. Cedi à sedução das almofadas. Trinquei um damasco, abri um volume e senti, estranhamente, ao lado, um zumbido, como de um inseto de asas harmoniosas. Sorri à ideia que fossem abelhas, compondo o seu mel naquele maciço de versos em flor. Depois percebi que o sussurro remoto e dormente vinha do cofre de Mogno, de parecer tão discreto. Ardei uma gazeta de França e descortinei um cordão que emergia de um orifício, escavado no cofre, e rematava num funil de marfim. Com curiosidade, encostei o funil a esta minha confiada orelha, afeita à singeleza dos rumores da serra. E logo, uma voz, muito mansa, mas muito decidida, aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou capiciosamente. E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços hipermágicos. Pulei com um berro. Oh, Jacinto, aqui há um homem! Está aqui um homem a falar dentro de uma caixa! O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvoraçou. É o conferençófone, exatamente como o teatrofone, somente aplicado às escolas e às conferências. Muito cómodo. Que diz o homem, Zé Fernandes? Eu considerava o cofre ainda esgazeado. Eu sei. Cubos diabólicos, espaços mágicos, toda a sorte de horrores. Senti dentro o sorriso superior de Jacinto. Ah, é o Coronel Dorjas, lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão. Conjeturas, uma maçada. Ouve lá, tu hoje jantas comigo e com os amigos, Zé Fernandes? Não, Jacinto, estou ainda enfartelado pelo alfaiate da serra. E voltei ao gabinete mostrar ao meu camarada o jaquetão de flanela grossa, a gravata de pintinhas escarlates, com qual domingo em Guiães visitava o senhor. Mas Jacinto afirmou que esta simplicidade montesina interessaria aos seus convidados, que eram dois artistas. Quem? O autor do Coração Triplo, um psicólogo feminista, da agudeza transcendente, mestre muito experimentado e muito consultado em ciências sentimentais. E Ivor Kahn, um pintor mítico, que interpretara etereamente, havia um ano, a simbolia rapsódica do Cerco de Troia, numa vasta composição, Helena Devastadora. Eu coçava a barba. Não, Jacinto, não. Eu venho de Guiães, das serras. Preciso entrar em toda esta civilização lentamente, com cautela, senão rebento. Logo na mesma tarde, a eletricidade e o conferençofone e os espaços hipermágicos e o feminismo e o etéreo e a simbolia devastadora. É excessivo. Volta amanhã. Jacinto dobrava vagarosamente a sua carta, onde metira sem rebuço, como convinha à nossa fraternidade, duas violetas brancas tiradas do ramo que lhe floria ao peito. Amanhã, Zé Fernandes, tu vens antes de almoço, com as tuas malas dentro de um fiacre, para te instalares no 202, no teu quarto. No hotel são embaraços, privações. Aqui tens o telefone, o teatrofone, livros. Aceitei logo, com simplicidade, e Jacinto, embocando um tubo acústico, murmurou. Grilo? Da parede, recoberta de damasco, que subitamente e sem rumor se fendeu, surdiu o seu velho escudeiro, aquele moleque que viera com Dom Galeão, que eu me alegrei de encontrar tão rijo, mais negro, reluzente e venerável, na sua tesa gravata, no seu colete branco de botões de ouro. Ele também estimou ver de novo o senhor Fernandes, e quando soube que eu ocuparia o quarto do avô Jacinto, teve um claro sorriso de preto, em que envolveu o seu senhor no contentamento de o sentir, enfim, reprovido de uma família. Grilo, dizia Jacinto, esta carta a Madame d'Oriol. Escuta, telefona para a casa dos Treves, que os espiritistas só estão livres no domingo. Escuta, eu tomo uma ducha antes de jantar, tépida a 17, fricção com malva rosa. E caindo pesadamente para cima do divã, com um bocejo arrastado e vago. Pois é verdade, meu Zé Fernandes, aqui estamos como há 7 anos, neste velho Paris. Mas eu não me arredava da mesa, no desejo de completar a minha iniciação. Ó Jacinto, para que servem todos estes instrumentozinhos? Houve já aí um desavergonhado que me picou. Parecem perversos. São úteis. Jacinto esboçou, com languidez, um gesto que os sublimava. Providenciais, meu filho. Absolutamente providenciais pela simplificação que dão ao trabalho. Assim, e apontou. Este arrancava as penas velhas. O outro numerava rapidamente as páginas do manuscrito. Aquele outro, além, raspava emendas. E ainda os havia para colar estampilhas, imprimir datas, derreter lacres, cintar documentos. Mas com efeito, acrescentou, é uma seca. Com as molas, com os bicos, às vezes magoam, ferem. Já me sucedeu inutilizar cartas por as ter sujado com dedadas de sangue. É uma maçada. Então, como o meu amigo espreitara novamente o relógio monumental, não lhe quis retardar a consolação da duche e da malva rosa. Bem, Jacinto, já te revi, já me contentei. Agora, até amanhã, com as malas. Que diabo, Zé Fernandes? Espera um momento. Vamos pela sala de jantar. Talvez te tentes. E, através da biblioteca, penetramos na sala de jantar, que me encantou pelo seu luxo sereno e fresco. Uma madeira branca, lacada, mais lustrosa e macia que cetim, revestia as paredes, encaixilhando medalhões de damasco cor de morango muito maduro e esmagado. Os aparadores, discretamente lavrados em florões e rocalhas, resplandeciam com a mesma laca nevada. E damascos amorangados estufavam também as cadeiras, brancas, muito amplas, feitas para a lentidão de gulas delicadas, de gulas intelectuais. Viva o meu príncipe! Sim, senhora! Eis aqui um comedouro muito compreensível e muito repousante, Jacinto. Então janta, homem! Mas eu já me começava a inquietar, reparando que a cada talher correspondiam 6 garfos e todos de feitios astuciosos. E mais me impressionei quando Jacinto me desvendou que um era para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para as frutas, outro para o queijo. Simultaneamente, com uma sobriedade que louvaria Salomão, só dois copos para dois vinhos. Um bordeaux usado em infusas de cristal e champanhe gelando dentro de baldes de prata. Todo um aparador, porém, vergava sobre o luxo redundante, quase assustador das águas. Águas oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas, águas de sais. Outras ainda, em garrafas bujudas, com tratados terapêuticos impressos em rótulos. Santíssimo nome de Deus, Jacinto! Então, és ainda o mesmo tremendo bebedor de água, hein? Um aquático, como dizia o nosso poeta chileno, que andava a traduzir Klopstock. Ele derramou, por sobre toda aquela garrafaria encarapuçada em metal, um olhar desconsolado. Não, é por causa das águas da cidade, contaminadas, atulhadas de micróbios. Mas ainda não encontrei uma boa água que me convenha, que me satisfaça. Até sofro sede. Desejei então conhecer o jantar do psicólogo e do simbolista, traçado ao lado dos talheres, em tinta vermelha, sobre lâminas de marfim. Começava honradamente por ostras clássicas de Marenes. Depois aparecia uma sopa de alcachofras e ovas de carpa. É bom? Jacinto encolheu desinteressadamente os ombros. Sim, eu não tenho nunca apetite. Já há tempos, já há anos. Do outro prato, só compreendi que continha frangos e túbaras. Depois saboreariam aqueles senhores um filete de veado, macerada em xerias, com geleia de noz. E por sobremesa, simplesmente laranjas geladas em éter. Em éter, Jacinto. O meu amigo hesitou. Esboçou com os dedos a ondulação de um aroma que se evola. É novo. Parece que o éter desenvolve. Faz aflorar a alma das frutas. Curvei a cabeça ignara. Murmurei nas minhas profundidades. Eis a civilização. E, descendo os campos elíseos, encolhido no paletó, a cogitar neste prato simbólico, considerava a rudeza e atolado atraso da minha Guiães, onde, desde séculos, a alma das laranjas permanece ignorada e desaproveitada dentro dos gomos sumarentos, por todos aqueles pomares que ensombram e perfumam o val da roqueirinha sendo o fim. Agora, porém, bendito Deus, na convivência de um tão grande iniciado como Jacinto, eu compreenderia todas as finuras e todos os poderes da civilização. E, melhor ainda para a minha ternura, contemplaria a raridade de um homem que, concebendo uma ideia da vida, a realizara e, através dela e por ela, recolhe a felicidade perfeita. Bem se afirmara este Jacinto, na verdade, como o príncipe da Gran Ventura. Fim do capítulo 2.